Projota, sente a luz. Insane Tracks. Um, dois, vem. Yeah, yeah. Tem os caras que sempre se envolve. Essas minas tão curtindo o rolê. Na conversa ele não desenvolve, só fica atrapalhando o rolê. Atrapalhando o rolê. Então desenrole, vem, vem. Não se enrole, ou então sai de rolê. Ou então sai de rolê. Então desenrole, não se enrole, ou então sai de rolê. Yeah, yeah. Os mano bebe muito, e os mano pode beber. Claro que pode beber. Mas quando chega junto, não tem assunto, fica sem ter o que dizer. Sem ter o que dizer. Se ela não olhou pra você, se ela não quis o prazer que era te conhecer. Como se fosse um prazer. Bota seu rabo entre as pernas e segue seu baile, que essa mina não vai corresponder. Não vai corresponder. Tem os que pega na cintura como se fosse frescura, a mina não querer. Tem os que puxa no cabelo como se ela fosse olhar e dizer oi meu bebê. Oh mano, por quê? Tem os cara que agarra a mina na balada. Se ela tá acompanhada ele pede desculpa se o cara vê. O corpo não é dele, é dela, então pede perdão pra ela e depois vai se fuder. Me empolguei, foi mal. Tem os cara que sempre se envolve. Essas mina tão curtindo o rolê. Tão curtindo o rolê. Na conversa ele não desenvolve, só fica atrapalhando o rolê. Atrapalhando o rolê. Então desenrole, vai. Não se enrole, ou então sai de rolê. Então sai de rolê. Então desenrole. Não se enrole, ou então sai de rolê. Sente a luz. O que a mente fala, pode ser que o tempo cure. Quanto mais o ódio dure, mais eu tenho que falar. Me parece inseguro, quais verdades que não furam. Esse papo eu já ouvi e não preciso nem citar. Como adora incomodar, isso tudo é meu e tu nunca vai poder tocar. Tenho que dizer, a mira tá na sua testa, não me testa. Aqui tá fácil te ver falhar, então vai. Na falha o seu Deus te perdoa e abençoa, mas a deusa vai fazer tu pagar. A ideia é que a vida é boa, te amaldiçoa, então nunca vai poder reclamar. Ai, ai. Os caras não entenderam que pra ser envolvido tem que falar baixinho e que toma cuidado. Toda esquina a gente esbarra e na rua é uma desgraça. Sempre chama a crueldade pra fazer parar. Tem os caras que sempre se envolve. Essas minas tão curtindo o rolê. Na rua é assim. Na conversa ele não desenvolve, só fica atrapalhando. Não se enrole, ou então sai de rolê. Então desenrole, não se enrole, ou então sai de rolê. Falei, então sai de rolê. É sério, mano. É sério, cara.